transtornos psiquiátricos e obsessivos na atualidade. Nós sabemos que o momento em que a humanidade está vivendo é um momento de crise, uma crise de caráter mundial, mas é uma crise de valores, é uma crise moral e espiritual. As criaturas humanas estão vivenciando momentos decisivos para uma tomada de posição em relação a essa questão que nós vamos abordar logo à noite, que é exatamente passar do patamar de provas e expiações para o patamar da regeneração. Ou seja, a humanidade necessita progredir. O progresso é uma lei, uma das leis divinas. E, portanto, essa fase de transição é uma fase complexa, sofrida, mas necessária. E é isso que nós estamos invocando nessa manhã. Porque transtornos psiquiátricos e obsessivos estão acontecendo numa grande incidência, exatamente porque os valores estão sendo checados, as dificuldades humanas vão se acumulando, vão se multiplicando, porque as pessoas não encontraram ainda as respostas necessárias para os seus questionamentos, para as suas dúvidas, para tudo aquilo que hoje em dia coloca o ser humano numa situação assim sofrida, de entender o sentido da vida, de entender o porquê está passando por esses ou aqueles problemas, sofrimentos, dificuldades, transtornos, afinal de contas. E é isso que nós vamos apresentar nessa manhã. Nós vamos fazer da seguinte maneira: nós vamos ter um pequeno intervalo e depois nós vamos dar continuidade no intervalo e vamos deixar mais ou menos uns 40 minutos finais para algumas respostas de perguntas que venham a ser apresentadas. Isso é o nosso, a divisão do nosso tempo nessa manhã. É importante dizermos que os transtornos mentais, eles trazem muitas vezes acompanhados, associados, processos obsessivos. Mas eu quero deixar bem claro, primeiro, que não sou psiquiatra, não tenho nenhuma formação nesse campo. Escrevi um livro sobre este tema, Transtornos Mentais, Uma Leitura Espírita, que no momento parece-me que está esgotado, porque eu não consegui também encomendar estes livros e acho que aqui também não tem. E esse livro trata de alguns transtornos mentais que eu abordei, eu fiz uma escolha, porque os transtornos mentais são muitos. E, no caso, eu estou enfocando no livro apenas aqueles que, durante esses anos, eu estive em contato através de pessoas que vinham à Casa Espírita e eram portadoras destes problemas, dessas lutas e dificuldades íntimas, porque são muito dolorosas. Então, nós fizemos uma escolha de alguns deles para abordarmos. E, para isso, estudamos bastante. Porque, como eu disse, como eu não tenho nenhuma formação nesse campo, eu tive que ler muito. E durante uns 10, 12 anos eu li a respeito do assunto. Mas, claro que esporadicamente, eu precisava encontrar obras não espíritas, médicas, que tratassem do assunto para que eu tivesse uma visão, para que eu tivesse uma ideia, para depois fazer uma ponte com a doutrina espírita. Porque o cabedal de conhecimentos que a doutrina espírita nos transmite é imenso e muito atual. Às vezes as pessoas acham que não, que a doutrina tem que ser atualizada, porque não conhecem, porque a doutrina ela não está só atualizada, não, ela está diante do tempo. Basta estudarmos. Eu escrevi um livro que trata disso, entrevistando Allan Kardec, no qual eu simulo uma entrevista a Allan Kardec. As perguntas são contextualizadas para essa época que nós estamos vivendo, mas as respostas são aquelas que estão nas cinco obras básicas. E porque é só adaptarmos a pergunta, porque a resposta é absolutamente atual. Desde a teia cósmica, que hoje a física quântica trouxe como um aprofundamento maior para nós termos uma noção de como estamos interligados com o universo, com tudo que existe, com todas as humanidades que existem, então, e interligados aqui entre nós, a população mundial, não é? Então, nesse caso, Kardec menciona isso, claro que sem falar essa expressão teia cósmica, mas se nós formos olhar o encadeamento do raciocínio, nós vamos encontrar isso, uma visão holística também da vida. Então, isso é muito importante, é que nós temos que focar a nossa atenção nesses aspectos todos e entendendo que a época, claro que o discurso de Allan Kardec era adequado à época, mas as ideias são avançadíssimas. Isso aí que é importante. Então, nós vamos citar várias obras, algumas as definições dos transtornos foram retiradas do compêndio de psiquiatria. Então, é um compêndio médico, evidentemente. Eu tive, à época, também uma médica psiquiatra espírita, que depois que eu escrevi, ela, logicamente, analisou para verificar se eu não tinha dado alguma explicação que não estivesse de acordo com a medicina. E depois, enfocando como a doutrina pode ajudar e explicar não apenas o porquê dos transtornos mentais, mas as lutas, dos sofrimentos, das desencarnações coletivas, como nós estamos vendo. Então, há uma explicação e há uma necessidade de nós, espíritas, nos conscientizarmos disso e deixarmos de lado, muitas vezes, certos modismos que aparecem, mas que ainda não tiveram uma confirmação. Vamos lembrar da universalidade do ensino dos Espíritos que Allan Kardec apresenta na introdução 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec vai abordar, exatamente na introdução número 2, a respeito da necessidade da universalidade do ensino dos Espíritos, da concordância que deve haver entre eles, porque o Espírito está esquecendo disso. Então, nós temos visto aí muitas novidades e essas novidades ainda não tiveram essa confirmação, ainda não tiveram esse controle universal. Porque, e o que significa isso? Significa que muitos outros médiuns, porque as revelações estão vindo pela via mediúnica, muitos outros médiuns, não conhecidos destes médiuns que estão transmitindo essas noções diferentes, essas ideias, esses outros médiuns também deem, através da comunicação dos Espíritos, o respaldo e a confirmação disso tudo que está sendo dito. Então, nós temos que ter cuidado, porque isso é a advertência de Kardec. O critério é o critério da maioria, diz Allan Kardec, e da concordância do ensino dos Espíritos. E vamos lembrar que Erasto, no capítulo 20 de O Livro dos Médiuns, diz assim: é preferível recusar 10 verdades, é preferível rejeitar ou recusar 10 verdades, do que admitir uma única falsidade, uma só teoria errônea. Por que ele diz isso? Porque o que é verdade, mais adiante se impõe. A verdade, ela não consegue ficar encoberta. Se é verdade, se é da revelação dos Espíritos, se é da programação, claro, programação espiritual, claro que essa verdade vai se impor mais adiante. Agora, é preferível recusar 10 verdades do que admitir uma falsidade. Porque quando nós admitimos uma coisa que não está correta ou que enseja dificuldades até no movimento espírita, é preferível recusar, porque depois que aceitarmos, fica difícil nós voltarmos atrás, nós termos depois uma conscientização, as coisas se tornam muito dolorosas, muito difíceis, muito problemáticas. Então é isto que nós necessitamos. Essa ideia é uma ideia que Allan Kardec trouxe para nós, mas mais do que isso, é uma advertência para nós termos esses critérios, para nós termos esses cuidados, que muitas pessoas estão chegando ao movimento espírita. Muitas pessoas novatas não conhecem nada da doutrina e às vezes jovens também. E de repente estão entusiasmados com uma novidade qualquer. E aí, aqueles que têm mais conhecimento, se estão rejeitando ou resistindo a essa mudança, logo são qualificados de pessoas atrasadas, retrógradas. Não é isso. É o cuidado, é a questão de nós estarmos zelando pela doutrina, que nós amamos, porque se amamos, zelamos. Quem ama, cuida, já diz Caetano Veloso. Então, temos que cuidar. Essa que é a verdade. Nós vamos começar falando um pouquinho de alguns transtornos mentais, mas nós só falaremos de três, e mesmo assim mais ligeiramente, porque aqui é uma cidade onde existe uma referência nacional acerca dos cuidados que se deve ter com pessoas portadoras dessas dificuldades. O sanatório e todo o conhecimento dessas pessoas empenhadas em ajudar o ser humano sofrido. E por isso nós vamos apenas dar algumas pinceladas, enfocando mais a questão obsessiva, para que tenhamos uma visão espiritual da questão. Vamos começar então, vamos ver aqui, com uma frase, duas frases de Jung. Jung, Carl Gustav Jung, ele diz assim: acredito mesmo que os transtornos psíquicos são mais perigosos do que as epidemias e terremotos. Se nós pensarmos o que é uma epidemia ou um terremoto, nós vamos falar, mas como que é possível isso? Um transtorno mental ser pior do que isso? Porque essas outras coisas, um terremoto e uma epidemia, não depende do ser humano, não está dentro do ser humano, não está na sua mente, é uma força da natureza ou uma questão da vida, uma epidemia qualquer. Agora, um transtorno mental na vida de uma criatura é como se fosse um terremoto interior, como se fosse alguma coisa de um sofrimento muito grande que nós, às vezes, não temos noção. Além de todo o receio natural, de todo o sentimento de pudor e tato, existe em nós um temor secreto dos perigos da alma. Realmente, existem situações tão íntimas e tão sofridas que as pessoas têm um temor de admitir que sentem aquilo, ou que pensam dessa forma, ou que sofrem determinada situação. Então a pessoa tem aquele medo de um perigo da alma, é alguma coisa que impede que a criatura venha até a se abrir, a mostrar aquela sua dificuldade. Por isso, quanto mais nós estudarmos, compreendermos essas questões todas, mais estaremos ajudando a essas criaturas. Então vamos começar com esse texto aqui de Manuel Filomeno de Miranda, que está no livro Temas da Vida e da Morte. Enquanto o homem não for estudado na sua realidade profunda, ser espiritual que é, pré-existente ao corpo e a ele sobrevivente, muito difíceis serão os êxitos da ciência médica na área da saúde mental. As doenças psíquicas, entre as quais se destacam pela alta incidência as obsessões, continuarão ainda a perseguir o homem. Claro que ele está mencionando a necessidade de que a ciência, não é, como um todo, venha a admitir o ser humano como um espírito imortal, pré-existente, que já existia antes dessa atual encarnação e vai prosseguir. E essa lacuna e essa dificuldade que a ciência tem em admitir isso é que muitas vezes impede um avanço maior no campo dessas conquistas todas tão necessárias para as criaturas. Continuando, essas frases são apenas para nos dar assim uma linha de raciocínio. Definindo os transtornos mentais. As doenças mentais caracterizam-se por um número muito grande de perturbações do humor, da consciência, da memória, da percepção, da inteligência, na forma e processo do pensamento e outras, muitas outras. No transtorno mental, ocorre uma irrupção anormal da atividade regular do inconsciente para a consciência, perturbando o ajustamento do indivíduo ao meio. Ideias delirantes e alucinações são processos inconscientes que emergem para o consciente. Essa ideia, essa definição, é claro que ela pertence mais à ciência médica. Entretanto, que nós tiramos de Jung. E nesse caso, Psicogênese da doença mental, das doenças mentais é o livro. Nesse caso, é claro que embora Jung tivesse uma visão mais espiritualizada, embora isso tudo, ele ficou, claro, restrito àquilo que podia, né, até onde podia ir. Mas nós sabemos, e o Espiritismo nos dá essa noção, essa explicação, que o nosso inconsciente é muito mais do que a própria ciência admite, conhece. O inconsciente, segundo a doutrina espírita, ele está armazenando, ele armazena todo o nosso passado, todas as nossas vivências, tudo que nós trazemos das eras mais remotas. E claro que esse conteúdo todo, é claro que todo esse acervo, ele não tem que vir à tona da consciência no dia a dia. Ele tem que ficar bem depositado para não perturbar a nossa vida no momento atual. E quando começa a haver uma irrupção, quando começa a vir à tona alguns desses conteúdos, pode haver então um transtorno, uma dificuldade, um conflito muito grande. Nós sabemos que esses conteúdos, mesmo que eles não venham diretamente, digamos assim, vamos usar essa expressão, à tona da consciência, ainda assim, a criatura humana tem algumas percepções, porque é uma sensação de culpa, é alguma coisa que a pessoa traz dentro de si mesma, que ela não admite a possibilidade de ser feliz, que ela acha que ela não tem mérito para isso, que ela não tem condição, que ela não merece. E com isso a pessoa fica se policiando, se cobrando, muitas vezes se castigando, porque ela não tem aquela compreensão de que, mesmo tendo um passado, que nós todos temos, não é? Ainda assim, o projeto para o ser humano, o projeto para o espírito criado por Deus, é o projeto de felicidade, é o projeto do amor, é o projeto da evolução do espírito. Então, essa dificuldade é que faz com que a criatura viva num conflito, muitas vezes intenso e muitas vezes sofrido por demais. Então, ideias delirantes, alucinações, são processos inconscientes que estão vindo numa forma doentia, mórbida, patológica, não é? E que vai trazer para a criatura dificuldades e sofrimentos intensos. Os transtornos mentais que nós vamos tocar, abordar um pouquinho, são esses aqui. O transtorno de ansiedade, e aí englobando o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, transtornos psicóticos, e falar um pouquinho da esquizofrenia, que está tão na moda por causa da novela, não é? Então as pessoas estão tendo uma noção um pouco melhor do que é a esquizofrenia. E bem apresentada, julgo eu, na minha incompetência, através da novela, não é? Então vamos ver um pouquinho, porque a ansiedade, nós temos que conhecer isso um pouco melhor. Porque todos nós somos ansiosos. É rara a pessoa que não é ansiosa ou que não fica ansiosa em determinadas circunstâncias da vida. Quem vai prestar um vestibular vai ficar ansioso. Quem vai procurar um emprego, ter uma entrevista, alguma coisa importante, não é? Então nós temos momentos em que a ansiedade toma conta. Uns mais, outros menos. Uns têm um controle, conseguem se controlar mais, outros não. Outros mais ou menos, mas essa ansiedade hoje em dia, até mesmo o receio de ser assaltado, a casa tem que ficar muito bem fechada, a pessoa vai viajar, mas ela fica assim naquela preocupação. Então, a ansiedade, ela pode se apresentar com esses aspectos do medo, da ansiedade, do que possa acontecer de ruim, não é? Da preocupação que a pessoa vive hoje em dia. Então, são aspectos também da ansiedade. Então, vamos ver. Por exemplo, segundo Karen Horney, é apreensão, incerteza e impotência em face de um perigo. Mas pode ser um perigo imaginário também. Ou pode ser um perigo que a pessoa sabe que é próprio da sociedade, como assaltos, como eu disse, como a violência nas suas várias faces, né? Nos seus vários aspectos. Então a criatura pode ter essa apreensão, essa incerteza, ou então ela tem um significado sim. Que ela tem um perigo que a pessoa vai considerar e identificar. Rollo May, que é um psicólogo que reside em Nova York, ele diz o seguinte, que a ansiedade é a apreensão deflagrada por uma ameaça a algum valor que a criatura acha essencial para a sua vida. Por exemplo, ameaça a liberdade, ameaça de um relacionamento amoroso, que possa terminar, alguma coisa assim. Então, a pessoa, ela pode ter, assim, valores íntimos que ela tem receio que esses valores sejam postos em perigo. Agora, a ansiedade, ela pode ser normal ou neurótica. A ansiedade normal é aquela que nós falamos quando nós vamos fazer o vestibular, prestar um concurso, qualquer coisa assim. Então, ela não é desproporcional à ameaça, quer dizer, aquela coisa que a criatura tem que enfrentar, aquela situação. Ela não envolve repressão ou conflitos. A criatura vai, faz o vestibular, ou enfrenta o que ela tem que enfrentar, um exame de saúde, uma doença, qualquer coisa assim. Não requer mecanismos neuróticos de defesa. Ela pode ser enfrentada construtivamente. A pessoa enfrenta, ela às vezes está com muito receio, mas ela vai e enfrenta. A neurótica já é diferente, porque aquela ameaça, ela é desproporcional ao perigo objetivo. Então ela se torna descomunal, é maior que tudo. E aí começa o problema. Envolve repressão e outras formas de conflito. É controlada mediante as inibições e os diversos mecanismos neuróticos de defesa. Vejamos a criatura, vamos usar o exemplo do vestibular. Quantos jovens passam por isso? Ou um concurso até mesmo, né? Concurso para a pessoa conseguir um emprego, um salto na sua carreira profissional. O que acontece? Ela está ansiosa, ela está com medo de ser reprovada. A pessoa vai e faz o vestibular e presta o concurso. Enquanto que outras pessoas... Vai chegando o dia, cada vez mais, no dia a pessoa diz, não aguento, não vou, tranca-se dentro de casa, ela não vai. E assim, ela começa a se ver diante de outras situações da vida que ela não tem coragem de enfrentar e geralmente fica trancada dentro de casa. Geralmente, a pessoa diz, eu não posso, eu não aguento isso, eu não tenho força, eu não suporto, eu não suporto. E aí a pessoa começa a se fechar. Ela começa a achar que aquilo tudo é maior que ela. Ela não consegue superar aquela sensação. É como se fosse um perigo, realmente. E, a partir daí, muita coisa pode acontecer. Pode ser desencadeada uma situação, depois, muito mais complexa, muito mais difícil, que pode gerar o pânico, a depressão, essas coisas assim. Porque, muitas vezes, esses estados, esses transtornos, trazem no bojo a ansiedade. Que a pessoa é muito ansiosa e que também o medo anda junto, e aí a criatura vai sofrer muito. E por isso envolve repressão. A pessoa começa a se reprimir, ela começa a se fechar, muitos se trancam em casa ou se trancam dentro do quarto, o que já é um sinal mais grave. Quando a pessoa fica fechada, não é? Medo de público, agorafobia, não é? Medo de praça pública, de estar com o público, de estar com pessoas, de sair à rua. E aí começa a coisa assim. Agora, ela é controlada mediante inibições e mecanismos neuróticos de defesa. A pessoa começa a inventar coisas. Ela vai sentir, por exemplo, que o dia que ela estava com... fez alguma coisa que foi bom. Aquilo atenuou aquela ansiedade, né? Com uma determinada roupa, ou junto de alguém, ou em algum lugar, ou ela fez isso, ou ela fez aquilo. Então, ela pode começar a querer repetir esse tipo de situação que ela julga que a defendeu da ansiedade, do medo, daquele pavor que a pessoa estava sentindo, e isso se torna um mecanismo neurótico, que ela começa a repetir. Ela começa a achar que aquilo foi bom, então ela tem que seguir para diante com aquilo. Então, vamos ver a ansiedade segundo Joana de Ângeles. Nós vamos sempre trazendo a definição médica, não é? ou psicológica, ou psiquiátrica, e depois apresentando o que a doutrina espírita nos propõe, nos ensina, nos aclara. Então, segundo Joana de Ângeles, a ansiedade e o medo, associando, né, desestruturam o conjunto celular, dando margem a distonias complexas. A vida mental responde pelas atitudes comportamentais, expressando-se em forma de saúde ou doença, conforme o teor vibratório de que se reveste. O bombardeio de petardos mentais, ela usa uma imagem forte, Porque quando a pessoa começa com aquelas ideias constantes, é como se ela estivesse bombardeando. Vamos ver como ela coloca ali. O bombardeio de petardos mentais contínuos, portadores de alta carga destrutiva, desarticula as engrenagens do perispírito, que reflete no corpo e na emoção as enfermidades difíceis de serem detectadas pelos métodos comuns. Então, no início, ela está dizendo que a ansiedade e o medo podem criar situações bem difíceis, não é? Porque elas vão desestruturar todo o conjunto celular. E isso, hoje, a medicina admite, sabendo que pensamentos negativos constantes, contínuos, podem baixar as defesas da pessoa, defesas que nós todos temos, né, do nosso organismo, e isso vai, às vezes, trazer ou a saúde quando os pensamentos são positivos, ou a doença quando a pessoa se detém nos pensamentos negativos. Então, é conforme o teor vibratório, teor de conflitos, teor de pensamentos negativos, pessimistas, desequilibrados, é claro que prejudicam a saúde, não é? Física e saúde mental também. E o contrário ajuda a pessoa a ser mais saudável. Agora, quando os pensamentos são constantes, esses pensamentos negativos, é como que uma espécie de um bombardeio constante. A pessoa está só pensando naquilo, só pensando. Ela é o tempo todo negativa, com medo, ela está o tempo todo engendrando aquelas ideias. Então, são portadores essas ideias, esses petardos mentais, não é? De essas ondas, é que a frequência vibratória da criatura, a frequência vibratória dos pensamentos está desequilibrada, está num padrão baixo, né? Então, são portadores de alta carga destrutiva. Claro que não é um dia de pensamento negativo, nem um mês talvez, mas sim uma constante. A vida da criatura começa a girar em torno daquilo, né? E nesse caso vai desarticular as engrenagens do perispírito. Aqui nós vamos lembrar que o perispírito é o corpo fluídico do espírito. Para quem não tem, assim, está começando, não é? Alguém aqui pode dizer, quando nós falamos assim, alguém, algum médium, né? Aí eu vejo o espírito do meu pai. Na verdade, o que está vendo é o perispírito, não é? É aquela forma que o pai apresentava quando aqui na Terra, no corpo físico, porque é o perispírito que vai imprimir essa morfologia, essa condição no campo físico. E depois, desencarnando, o perispírito mantém aquela aparência se ele quer ser identificado. Porque não adianta nada se ele for um espírito que consegue mudar de aparência, apresentar-se de outra maneira, que é difícil ser identificado. Muito bem, então é a Jorge Andréa, doutor Jorge Andréa, que é um médico psiquiatra espírita, substituindo essa palavra aí, engrenagens do perispírito, ele usa, por exemplo, os vórtices vibratórios do perispírito. Porque para dar uma ideia, né, tirando um pouco dessa ideia mais forte ou mais material de engrenagem, né, então vamos imaginar vórtices vibratórios, centros de força vibratórios do perispírito. E nesse caso, estes centros, esses vórtices vibratórios, começam a se desequilibrar, porque as cargas energéticas são desequilibrantes. E a partir daí, o que, que vai acontecer? Vai se refletir no corpo, na emoção, porque é todo um conjunto, as enfermidades, que muitas vezes os médicos ficam até sem condição de identificar, porque de detectar o que, que é, porque é tão complicado, e às vezes a pessoa vai de médico em médico, né, procurando uma solução para aquilo. O médico, quando eles têm uma visão, hoje em dia a medicina tem, não é, psicossomática, ou seja, aliando a mente da criatura, observando a sua forma de se expressar, de vivência, então ele pode ter uma noção, mais ou menos, do que a pessoa está vivendo, não é? Mas sempre mais difícil, porque parte do espírito imortal que está muito negativo, que está muito desequilibrado, e isso prejudica. E se for uma constante na vida da pessoa, vai trazer dificuldades no campo físico, né? E também no campo mental. Vejamos agora, ainda Joana, aprofundando um pouco mais, dizendo assim, que esses petardos mentais negativos, ela vai dizer, acumulando cargas deletérias, desconjuntam-se os delicados tecidos sustentados pela energia. Então, a partir daí, vão propiciar distúrbios variados e contaminações compreensíveis. A ação imunológica do organismo desaparece sob a contínua descarga das forças perniciosas, abrindo espaço para as calamidades físicas e psicológicas. Claro que a pessoa que está nesse tipo de conduta mental muito negativa, muito cheia de conflitos, muito pessimista, derrotista, isso vai se acumulando. Mas isso vem também do ontem, de algum tipo de experiência que a pessoa tenha, de algumas fraquezas ainda do seu espírito, não é? Porque todos nós temos muitas imperfeições. Mas tem certas pessoas que elas dão um rumo às suas emoções, ficam muito negativas, às suas formas de expressão, de vivência, o seu mundo interior é bastante negativo. Então, isso vai propiciar aquilo que Joana de Ângeles está dizendo, porque são cargas negativas que vão se acumulando. Aí sim, vai propiciar a queda da ação imunológica do organismo, as defesas orgânicas vão baixando. Pode até desaparecer, como ela diz ali, sob essa descarga contínua das forças perniciosas, desses pensamentos que são bastante tumultuados. Aí vai dar origem aqui, vamos ver, câncer, alergia, infecções na esfera física. Neuroses, esquizofrenias e psicoses na faixa psíquica têm a sua gênese no comportamento mental e nos seus efeitos morais. Muitas dessas enfermidades, elas começam primeiro aí. E, claro, trazendo do passado comprometimentos graves, forma-se um conjunto todo que se expressa depois numa enfermidade, em algum tipo de situação, de vivência, de provação ou de expiação, mas tem a sua gênese no comportamento mental, não é? E nos efeitos morais que ele propicia. Isso é a consciência atormentada pelo remorso ou estigmatizada pelos erros, sofre de ansiedade. Como eu disse, é aquela sensação de culpa inconsciente. Que a pessoa não tem assim a consciência do que ela tem ou por que ela tem essa sensação. Mas ela tem uma sensação que não a permite ser feliz. Ela não consegue. E eu vejo isso no atendimento fraterno na casa espírita. A pessoa chega e vem falar, não é? Eu tenho tudo para ser feliz, mas não sou, não sei por que eu não consigo ser feliz. E tem gente que é tão negativa que pensa assim, hoje eu estou rindo, amanhã eu vou estar chorando. Ela já imagina, porque ela hoje está se divertindo, amanhã ela vai chorar. Porque ela não tem merecimento para ser feliz. E hoje em dia existem muitos livros de autoajuda mudando esse enfoque, porque as próprias criaturas, né, chegaram a essa conclusão que não tem que pensar nisso, né? Que nós merecemos ser felizes e que vencermos essa sensação de culpa para que nós consigamos caminhar. Porque senão a culpa vai nos atrelar ao passado, vai nos inibir para uma jornada mais progressiva. Claro que nós temos consciência que somos espíritos faltosos. Tanto é que nós vivemos num planeta de provas e expiações. É um planeta bem atrasadinho. Abaixo de nós é o planeta primitivo. Nós estamos no segundo patamar. Provas e expiações. Há uma programação para que a humanidade terrena passe para o patamar da regeneração. Mas depende de quem? Da própria humanidade. Então depende de nós. E a partir daí, Allan Kardec fala muito bem disso no livro O Evangelho Segundo o Espiritismo, que o Pai do Céu, que Deus, dotou o ser humano com o desejo do melhor. O ser humano sempre quer o melhor. Se ele está saudável, né? Porque esses casos aí, as pessoas muitas vezes já estão com uma ideia muito mórbida. Mas de maneira geral, e mesmo esses tem também, todo mundo tem. Só que tem que, em determinados tipos de pessoas, isso fica soterrado, não é? Fica completamente abafado para as ideias negativas perdurarem, persistirem. Mas como um conjunto todo, o ser humano tem a vontade de melhorar, que é um impulso que vem inato no todo o espírito, não é? Encarnado ou desencarnado. E é por isso que a humanidade progrediu desde lá das cavernas, porque o ser humano quer o melhor, quer progredir. Isso é o impulso do progresso, não é? Então, havendo este impulso do progresso, nós podemos conseguir superar as nossas dificuldades íntimas, aquilo que ainda está tentando, não é, prejudicar a nossa vida. Então, nós temos os erros do passado, mas nós temos esse impulso de melhorar. Então, depende de nós melhorarmos, progredirmos sempre, trabalharmos para isso, na certeza que nós merecemos. Então, isso aí é que vai nos livrar dessa ansiedade mórbida, não é? Dessa ansiedade neurótica. Está no livro Seara do Bem. Vamos ver aqui um pouquinho o transtorno obsessivo compulsivo. Porque também tem certas coisas aqui no Brasil ou no mundo, não sei, mas é bom que as pessoas venham, como isso hoje em dia acontece, que tem um câncer e vai mostrar como é o tratamento e vai abrir, assim, uma nova mentalidade para que as pessoas não tenham mais aquilo de esconder, de se sentirem complexadas, para tirar o estigma, não é? Então, isso é muito bom. Então, o transtorno obsessivo compulsivo, o TOC, não é? Ele apresenta singularidades. O que é o TOC? O TOC é uma obsessão e compulsão recorrente. Uma obsessão não é nada da obsessão de espírito obsessor. É a obsessão de ideia fixa, não é? Ideia contínua. Uma obsessão é um pensamento, sentimento, ideia ou sensação intrusivos. A obsessão é um estado mental. A compulsão é um comportamento consciente, recorrente, tal como contar, verificar ou evitar. O ato compulsivo é uma operação defensiva destinada a reduzir a ansiedade e o medo que a ideia ou o sentimento provocam. Então vamos ver essa situação aí. As pessoas com TOC sofrem mesmo, né? Sofrem muito. Então, ali está dizendo que é um pensamento que está vindo, ou um sentimento, uma ideia, que começa a persistir na mente da criatura. É como se fosse alguma coisa intrusiva, intrusa realmente. Mas a pessoa não consegue se livrar daquilo. Ah, mas é um espírito que está ali falando? Pode ser que sim, pode ser que não. Podem ser delírios do inconsciente. Podem ser situações que a pessoa já vivenciou e que, ou traumas nessa própria vida, alguma coisa que disparou um mecanismo desse tipo. Então, é preciso que nós, espíritas, tenhamos cuidado para não rotular toda hora na obsessão, porque tem um espírito ali falando essas coisas. Pode ser que tenha, mas nem sempre. Então, nós não vamos ficar falando que, não, é espírito, vai fazer o meu mediúnico. De jeito nenhum, não é? Então, um sentimento, essa sensação, essa ideia, e são sempre negativas. Não vem uma ideia, bom, vai estudar para você progredir, para você melhorar, seja honesto, não entre na corrupção, não é nada disso. É só coisas muito negativas e a pessoa fica assustada com aquilo. Ainda outro dia, poucos dias, a pessoa me contando que começou a ter ideia de bater na mãe dela. E uma outra, certa vez, falou assim: eu amo a minha mãe, mas agora eu tenho ideia de matar a minha mãe. Então, poderia ser um espírito que estava dando essa ideia porque eram inimigos do passado, mas poderia uma vivência que ela teve em reencarnação anterior, na qual elas eram inimigas e que vieram hoje para se harmonizar. Então, pode acontecer que seja isso. Agora, o que que acontece? O espírito obsessor, o espírito interessado em prejudicar, ele pode vir a agravar uma tendência patológica que já existe, uma vulnerabilidade que a pessoa seja portadora, não é? Muito bem, então a obsessão é um estado mental. Quanto à compulsão, aí ela é um comportamento consciente que a pessoa adota, recorrente, não é? Tal como contar, verificar, evitar, lavar. Ali não colocamos todos, né? A pessoa, muitas vezes, ela tem que, para evitar micróbios, por exemplo, ela fica se lavando mão, tomando banhos de horas, né? porque ela acha que está contaminada com qualquer coisa. Nós atendemos uma vez um caso, que esse caso foi assim, muito interessante. O telefone tocou lá em casa, ele tem assim, uns 5, 6 anos, e era o tio de uma jovem. Então ele relatou o seguinte, que a sobrinha dele, que era como se fosse uma filha para ele, começou a apresentar uma conduta muito estranha. E começou assim, lavando mão, tomando banhos prolongados e não querendo contato com ninguém, porque achava que as pessoas estavam com micróbios, que iam passar para ela aqueles micróbios, aqueles vírus, aquelas bactérias, aquelas coisas todas. Então, até com a família, ninguém mais podia tocar nela, nem cumprimentar, nem dar beijo, nem coisa nenhuma. Essa moça é uma moça muito inteligente. Ela fez 3 vestibulares, um para cada matéria, passou em todos. Cada ano ela fazia um diferente, porque ela não chegava à conclusão do que ela queria na vida. Então ela fez um vestibular, depois fez outro completamente diferente, passou também, depois fez um terceiro, passou nos 3 vestibulares, mas não foi fazer um curso de nenhum, porque aí ela começou com essa situação. E o tio disse o seguinte, a família não aceita o espiritismo, mas eu que tenho assim simpatia pelo espiritismo, que vou a centro espírita, não posso dizer que sou espírita, mas eu já tenho conhecimento, eu estou pensando que possa ser uma obsessão. Então eu gostaria, e ela, e o que ela fez, a moça? A família tem um sítio, ela se trancou no sítio, foi embora para o sítio, foi trancada lá, e levou uma empregada, que era a única pessoa que ela confiava para fazer a sua alimentação e para cuidar dela. Então ela levou essa empregada, mas não admitia mais ninguém. Quem fosse lá tinha que ficar a metros de distância. Mas o micróbio que ela tinha medo era o micróbio de... Não é qualquer micróbio, não. Era micróbio de cemitério. Bom, mas aí a gente pensa assim, poxa, mas eu não vou no cemitério? Nunca vou. Não, mas você passou perto, passou de avião, passou de carro, passou de patins, você passou perto do cemitério. Então você pode estar com os micróbios do cemitério. Então na dúvida... Ela não aceitava ninguém que podia ter micróbios cemitérios. Então, junto com isso, ela tinha ideia que estava apodrecendo. Que ela estava toda podre. Que todo o seu organismo. Então, ela tinha que se lavar, tomava banhos, 3, 4 banhos por dia, de 2 horas, ficar debaixo do chuveiro, mas não podia encostar nos azulejos, que depois ela própria me relatou isso. Muito bem, então o tio pediu se eu poderia, juntamente, né, com a equipe, ir lá conhecer a moça, porque ele era a única pessoa que ela aceitava também, mas distante, né? Então ele ia lá saber se ela precisava de alguma coisa, levar compras de mantimento, qualquer coisa, né, que ela precisasse, mas tinha que ficar distante. Então ele perguntou a ela se ela aceitava, ela admitiu. Então eu fui lá com mais 2 pessoas, com o casal, e o tio foi nos levando, né, nós fomos lá no tal sítio. Chegando lá, ela apareceu. Então tinha assim, o quarto, para ir para o quarto tinha um corredor, né? E vinha para uma saleta, uma salinha. Nós ficamos na sala e ela ficou ali no meio do corredor, falou boa tarde com todos nós. E aí começamos assim a conversa. Agora, eu fiquei pensando o que dizer a uma pessoa dessas, né? Uma moça inteligentíssima e uma pessoa, ela estava na época com 26 anos. E ela tinha feito aqueles vestibulares, mas já tinha um certo tempo, né? Então, eu fiquei pensando o que eu poderia dizer para ela, que lhe desse, assim, mais confiança. E desde casa, eu já comecei a orar, a pedir aos mentores espirituais, a ajuda para aquele caso, essa coisa toda. E aí ela admitiu que eu entrasse no tal do corredor. E admitiu que eu fosse no quarto dela. Mas da seguinte maneira, foi colocada uma cadeira... Logo assim, entre a porta, né, a entrada do quarto dela e um pouquinho assim no corredor. Aí eu sentei ali. E ela sentou-se na cama. E ficamos conversando. E ela chorou muito, porque ela tinha ideia do que ela estava passando. E então aceitou que eu aplicasse um passe, né, fizesse uma prece. O casal ficou na sala, também assim, orando para ajudar, né? E o tio junto. E mais o meu mentor disse assim, disse mentalmente para mim, né? Você vai falar com ela para ela mentalizar a luz. Porque a luz é incorruptível. A luz, ela não é contaminada por micróbios. Porque aí ela teria uma confiança maior, né? De uma luz que estivesse ali sobre ela, vinda do mundo espiritual superior que estava ajudando. E assim foi feito. Olha, Para contar a história, nós fomos lá 3 vezes, mas a moça melhorou tanto que depois, no dia seguinte, foi dar passeios de bicicleta em torno do sítio, na estrada, porque ela não fazia isso. Depois, o sítio tem piscina, ela nadou na piscina. E depois de um certo tempo, ela concordou em ir para o Hospital Psiquiátrico de Belo Horizonte, porque ela teria que fazer tratamento mesmo. É, essa parte que aqui sobre ela estava sendo também levada adiante um processo obsessivo, no caso dela, sim, para dar essa sensação que estava apodrecendo, para que as pessoas, para que ela, né, que os espíritos queriam que ela se julgasse assim uma pessoa indigna. E que era uma pessoa que estava como uma coisa podre devido a coisas que fez no passado. Então, ela era uma pessoa moralmente podre. Então, era isso que eles passavam para ela. Muito bem. Aí ela admitiu, porque em Belo Horizonte tem um hospital psiquiátrico também, não é? E aí ela foi para o hospital, o convênio que ela possuía era o convênio que possibilitou, e ela ficou lá alguns meses, voltou ótima, retomou os estudos e está indo bem, mas tem que tomar a medicação. Ela toma a medicação, ela se conscientizou. Então a gente vê o sofrimento dessas criaturas, o quanto elas passam problemas, que às vezes as pessoas acham assim, ah, ela está fingindo, isso aí é frescura, isso aí não é nada, não é? Mas na verdade existe, existe mesmo. Mas, ah, bom, depois eu falo outro caso que eu ia contar agora. Deixa para depois, que é sobre esquizofrenia. E na visão espírita, e aí é Dr. Jorge Andréa, no livro dele, Lastro Espiritual dos Fatos Científicos, ele diz o seguinte: o que é o toque na visão espírita? Reflete a presença de acentuada carga de energias desequilibradas encravadas no espírito ou zona do inconsciente. Essas energias em escoamento, atingindo a zona consciente, podem mostrar-se de modo variável, sob a forma de objetivações compulsivas. São indivíduos que têm necessidade de realizar certas obrigações, visando vencer a intensa ansiedade. Esses atos representam a drenagem de energias. Nesse caso, lavar as mãos ou tomar banhos prolongados é exatamente para isso. Essa é a compulsão de fazer aquilo. Outros já têm a compulsão de verificar tudo, de contar tudo, de apanhar tudo, de juntar as coisas velhas, não é? Então, por exemplo, uma pessoa, um senhor, ele andava pela rua com uma sacola e catava tudo que estava no chão. Desde tampinhas de, naquela época, aquelas garrafas de vidro, né? Tampinhas de cerveja, de refrigerante, de qualquer coisa, pedrinhas, tudo que ele encontrava no chão. Em toco de cigarro, tudo, ia botando na sacola. Na casa dele tinha sacolas e sacolas dessas coisinhas. E ai de quem tentasse jogar fora, não é? Então eu estava sempre verificando aquilo, sempre contando. Outros têm mania de arrumação, não é? E eu conheço também uma pessoa que é tudo no seu devido lugar, nada pode tirar nem um pouquinho para cá, não é? E a pessoa tem que limpar o tempo todo. E essa criatura, às 2 da manhã, estava lá limpando, não tinha nada para limpar, que já tinha sido limpar durante o dia, o tempo todo. Estava lá limpando, verificando, estava tudo nos lugares, com aquela dificuldade de dormir, exatamente para tomar conta se tudo estava nos lugares, não é? Dentro daquilo que ela achava que é o melhor. Muito bem, então essas pessoas assim, elas têm que realizar esses atos, porque isso é uma descarga da energia, é uma forma delas se sentirem mais seguras, porque está tudo dentro do conforto, está tudo dentro daquilo que ela pensa que é o melhor, não é? Então, a gente vê, tem um filme, né, Melhor Impossível, não sei se vocês já viram, que o ator principal, ele não pisava nos passeios, nas calçadas, que tinha aqueles riscos, ele não pisava, ele ia pulando aquilo. E o Doutor Castanho, na novela, ele tem que pular, que ele põe um tapetinho assim, porque de médico e de louco todo mundo tem um pouco, né? Então ele mostra isso, que é uma coisa muito interessante. Ele não pisa ali, ele dá um pulinho para entrar na sala dele, mostrando como que é um distúrbio, ou um transtorno, ou qualquer coisa. Mas eu falo assim, que é um pezinho, né? Tem gente na fronteira. Então, por isso é que ele fala, Manuel Filomeno de Miranda, que é muito diáfana essa linha entre a sanidade, a saúde mental e o distúrbio. Então, é uma linha tênue, é uma linha fininha, né? Então, que a gente tem que buscar sempre o equilíbrio, o cuidado, ajuda muito a prece, os conhecimentos da doutrina, a meditação, essas coisas assim, boas obras, boas conversas, que é para não disparar o mecanismo que possa trazer para nós algum distúrbio nesse campo aí, né? Então, essas pessoas fazem muito isso. Agora, as coisas, às vezes, elas são assim, a gente fala mesmo, é um pouco doida, né? Então, tem um amigo meu que ele tem isso. Ele tem pânico misturado com neurose fóbica, com isso, uma miscelânea danada. Toma muito remédio e fica controlado. Mas tem algumas coisas, tem época que ele fica um pouquinho pior. Então, ele senta num canto e fica falando alto sozinho. E aí você fala assim, o que você está falando aí? Não, eu estou comentando comigo mesmo, né? Estou conversando. Aí, mas tem que ser alto? Não, tem que ser alto. Se a gente quiser ficar ouvindo, você vai ouvir as coisas mais esquisitas do mundo. Você fica lá falando com ele mesmo. Bom, aí acaba aquilo e está ótimo. Aí vai trabalhar e tal, não sei o quê. Agora, tem um detalhe. Ele tem que, quando ele sai do lugar onde ele está sentado e vai passando pela porta daquele cômodo para ir para outro, ele para, olha para trás, para o local onde ele está sentado, para ver se ele não ficou lá. Para ver se ele saiu de lá mesmo. Olha bem que doideira. Eu falo, não, mas eu pergunto, por que você está olhando assim? Não, eu estou olhando para ver se eu já saí de lá. Eu falei, você não está aqui? Estou, mas eu tenho que olhar. Então, quer dizer, é umas coisas assim, não é? A outra pessoa, uma mocinha, vestia 5 blusas, uma em cima da outra. Uma espécie de proteção, não é? Uma espécie de uma coraça. Então, ela só saía se ela tivesse com 5 blusas, mesmo assim, parto. É várias coisas que vêm aí nesse campo, não é? Agora, é claro que pode ter, assim, vamos dizer, gradações. Casos mais graves, casos mais leves, não é? Determinadas gradações. E aí a gente lembra do espírito, da criatura, o caso mais grave é o espírito. Essa é a ideia que a doutrina espírita nos transmite, que é uma ideia muito avançada, que é uma ideia maravilhosa. Então, nós temos que começar a entender que a enfermidade está drenando a carga energética negativa que o espírito acumulou ao longo das vezes de séculos, milênios, sabe-se lá quanto, e que vai ser, vai desaguar no campo físico. E pode zerar, não é? Através daquela enfermidade ou não, porque não se sabe, mas pode acontecer que zere aquela conta aquela conta perante a contabilidade divina, aquela dívida, melhor dizendo, que vai zerar a dívida perante a contabilidade divina, contabilidade que existe no universo, não é? Então, nós temos necessidade de desaguar no campo físico as nossas distonias, os nossos desequilíbrios. E aí, nós vamos conseguir tirar aquela carga negativa, vamos dizer, desaguar mesmo, drenar aquela carga negativa que nós trazemos do passado, que são do espírito, que vinca o perispírito, que por sua vez joga no campo físico. É assim que a coisa funciona, né? Continuando, vejamos agora a visão espírita, também Dr. Jorge Andréa, dos transtornos psicóticos. Os psicóticos, ele vai dizer, as pessoas, né, com esse problema, os psicóticos, pelo bloqueio da funcionalidade mental, são doentes das estruturas básicas do eu, do self, afinal de contas. Grandes desvios mentais, com perda da realidade e sem capacidade de direcionamento próprio, representam os mais severos quadros das doenças mentais, com multiplicidade sintomática, traduzindo graves e profundas lesões psíquicas. Esse aqui é o que significa, né, isso aí, essa explicação, os transtornos psicóticos. Então, são graves, né, são mais difíceis, mais complexos e trazem sofrimento para a pessoa. Né? Vamos ver a esquizofrenia. Antes de chegarmos ao intervalo, eu quero passar primeiro essa parte, que aí depois do intervalo nós vamos entrar no campo das obsessões. A esquizofrenia, ela expressa distúrbios no processo do pensamento, desagregação e bloqueio do pensamento, dificuldade de atenção, de memória, agitação, falta de controle dos impulsos, a pessoa fica falando demais, ou mutismo, fica muda, fica parada, alucinações auditivas, vozes argumentando, discutindo, geralmente palavras obscenas ou palavras negativas, não é? Alucinações visuais, ideias delirantes, afeto embotado, perda dos limites do ego, sensações de estados alterados em órgãos do seu corpo. E acredita que seus pensamentos estão sendo controlados. Certa vez, eu era ainda solteira, bem jovem ainda, eu fui passar as férias, uma parte das férias, no Rio de Janeiro, em Copacabana, na casa de uns tios meus. E eles moravam de frente para o mar. Eu só não sabia que a minha tia, ela apresentava um quadro que na época eu não podia nem ter ideia do que era. Domingo, geralmente nos domingos, domingo pela manhã, aquela maravilha de praia, né? Mineiro então adora o mar, né? E tem que ver o mar. E aí eu estou lá vendo o mar, bem cedinho, aquela coisa maravilhosa. Daí a pouco levanta minha tia e manda fechar tudo. E eu aí falei, mas por que então não fecha tudo? Porque essa hora é a hora que passam os aviões, que naquela época passava assim, uns teco-teco, fazendo alguma propaganda, passava assim umas lanchas, alguma coisa assim. Ela falava que eram os russos que estavam espionando ela. Então, se passasse um teco-teco, um aviãozinho qualquer daqueles, era o russo que estava olhando o que ela estava fazendo. E se passasse uma lancha, se passasse uma jangada, qualquer coisa que passasse por ali, tudo era russo. Então tinha que ficar tudo trancado, tinha que ficar tudo fechado, porque os russos podiam ver o que ela estava fazendo. Era mais nos domingos, porque domingo era o dia que tinha maior número de barquinhos, de qualquer coisa, lanchas, né, que passavam por ali. Então era domingo e sábado também, né, feriados, assim, que ela se sentia mais espionada. Mas era só isso. O distúrbio dela não se apresentava durante o dia, nas atividades, nas coisas que ela tinha que fazer. Era esse ponto aí, embarcação e avião. Então a gente vê aquela fronteira, não é? Entre a saúde mental propriamente dita e aquelas ideias delirantes. Ideias que está sendo espionada, não é? Pelos russos. Porque naquela época os russos, né, significavam o quê? Comunismo. E aí dava medo, porque falava que comunista comia criancinha. Então, era uma ideia que a juventude aqui, os mais novos, acho que nunca ouviu falar, mas era assim. Então, todo mundo tinha medo dos comunistas. Então, ela cultivou isso, né? Então, muitos desses pontos ali, a pessoa pode apresentar alguns deles, né? E essa parte aí das vozes, argumentando, discutindo. E aquele filme Uma Mente Brilhante mostra muito bem isso. E agora na novela também nós estamos vendo o estigma da pessoa tem esquizofrenia. Pior do que falar que você tem toque, do que tem qualquer coisa, não é? Então a gente vê como que a coisa vai progredindo, melhorando. Quando se dizia uma pessoa tem lepra, naquela época do tempo do Cristo, a pessoa tinha que tocar aquela sineta que lá vinha os leprosos, para todo mundo sair correndo, fechar na sua casa, não passar perto, não é? Era um estigma. E foi indo, até os dias atuais, não é? Então, hoje não, já melhorou muito, já tem tratamento, já tem formas do convívio da pessoa na sociedade, e assim vai acontecendo também com os distúrbios mentais, para que nós possamos cada vez mais ajudar essas pessoas, né? Alucinações visuais, ideias delirantes. Acredita que seus pensamentos estão sendo controlados, era o caso dessa minha tia. E também, por exemplo, a pessoa acha que se ela está tomando banho tem alguém dentro. Tem sempre alguém tomando conta, tem sempre alguém, pode ter um espírito mesmo, né? Pode ser que às vezes ela esteja sendo vigiada. Então, nós temos que fazer muito essa distinção. A pessoa chega no centro espírita e fala que está ouvindo voz. Ah, é o assessor, vai para a reunião mediúnica, vai para a reunião de desobsessão. Aí que não vai mesmo, não deve ir. Porque uma pessoa com uma alteração dessas, com um problema deste, não é? A gente tem que verificar isso. E outra coisa também é que é preciso que a pessoa se torne espírita. Porque às vezes a pessoa nem espírita é, já chega no centro espírita, estou vendo espírito, estou recebendo espírito, cai na rua, cai em teu lugar, para reunião mediúnica. A pessoa nem espírita é. O que ela vai fazer lá? Atrapalhar. Atrapalha mesmo. Porque ela não sabe, coitada. Ela não sabe nem como concentrar. Ela não entende aquilo. Então a pessoa tem que ser espírita, em primeiro lugar, não é? Para a reunião mediúnica. Não é elitismo, é experiência, é conhecimento. Aí sim, não é? Então, a necessidade que a pessoa já esteja na casa, ambientada, afinizada, e nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, não é? Essas condições para que a reunião possa fluir bem. Porque quando nós preservamos todos esses pontos, o que acontece? A reunião de desobsessão atinge os seus objetivos em ajudar pessoas no processo obsessivo. Agora, se a reunião está uma misturada danada, ela não tem uma abrangência maior, ela não tem um resultado mais profundo, né? Então, todos esses aspectos aí, realmente a pessoa sente isso, não é? E essa questão do afeto embotado, é que a pessoa vai se fechando, ela sente assim que ela não consegue mais ter estima. Amor, então, nem se fala, estima para as pessoas. Não é? Ela não consegue mais. Então, são situações, não é? São do quadro da esquizofrenia. Vejamos em seguida, na visão espírita, ainda Dr. Jorge Andréa. Dr. Jorge Andréa hoje tem mais de 90 anos. Então, durante toda a sua vida, ele se dedicou, não é? A esse, porque ele é psiquiatra mesmo, né? Espírita. E ele se dedicou muito às pesquisas, ao estudo, escreveu várias obras espíritas mencionando esses aspectos todos que nós estamos trazendo. Então ele vai dizer o seguinte a respeito da esquizofrenia: afetando o equilíbrio da energia espiritual que constitui o ser eterno, a consciência imprime nas engrenagens do perispírito os remorsos, os recalques e conflitos que perturbarão os centros do sistema nervoso e seus equipamentos mais delicados, mediante altas cargas de emoção descontrolada, que danificam o complexo orgânico e emocional. Na fase da alucinação, aí olha o que ele vai dizer, na fase da alucinação podem estar havendo reencontros com perseguidores espirituais. E aí nós vamos ver agora esse outro lado. É? O lado quando há processo obsessivo, quando juntamente com um transtorno mental ocorre uma perseguição espiritual, uma vingança espiritual que vai agravar o quadro ou pode provocar. É isso que nós vamos ver daqui a pouquinho. Vamos ver se agora, só quero conferir que quiser. Ah, ainda é o André. Na esquizofrenia, o mergulho no mundo próprio de fantasias delirantes, persecutórias, de grandeza e alucinações auditivas são delírios originários nos próprios campos psíquicos do paciente. Vamos dar uma paradinha aí. A pessoa pode ter essas fantasias, não é? De perseguição, que tem alguém perseguindo, então tem que se esconder, tem que tomar alguma providência. As alucinações auditivas, não é? Agora, também ideias de grandeza. A pessoa às vezes acha que ela é que comanda o nascer do sol. Ela tem delírios religiosos. Eu tenho uma irmã que agora se aposentou da Universidade Federal, mas ela me conta sempre, né, as coisas que aconteciam lá, e depois ela começava a falar o nome dele. Então agora pronto, você já falou, nós já ouvimos, todos nós já estamos sabendo, não é? Então agora você senta, você se acalma. Ela ficava bem calma, ainda ficava assim um pouco agitada, falando um pouco, mas depois ficava tranquila, sentava lá e tal. Inteligentíssimo, porque isso não tira a inteligência da pessoa. Inteligentíssimo. Quando ele estava bem, ele conseguia apreender bem as coisas. A gente vê aí o espírito, né? O espírito inteligente, muito inteligente, e que agora era assim também. Ele mesmo falava, eu guardo na minha memória só os dois últimos dias de aula, porque os outros eu esqueço. Mas era assim, não é? Então, quando ele ia fazer prova, ele falava assim, ó, professora, passa os dois dias de aula, tá? Os dois últimos dias de aula, que aí eu sei tudo. Então o negócio era complicado. Aí quando ela se aposentou, ele ainda estava lá cursando, né? E repetindo, muitas vezes, que ele só guarda dois dias de aula. Então a coisa ficava difícil, né? Porque a memória fica muitas vezes afetada. Então ele não conseguia guardar. Agora, vamos abrir um parênteses aqui. O professor sofre, gente. E mesmo os que de nível universitário. Por que tem que passar o aluno de ano, senão é ameaçado de morte? E minha irmã teve que trocar o telefone dela duas vezes. Porque as ameaças que eu via, não é? Se não passasse os alunos, se desse uma má nota na prova, né? Então, é assim, uma coisa absurda, uma coisa estranhíssima que acontece hoje no meio dos alunos e dos professores, né? Muito bem, então, nesse caso, voltando ali naquele ponto, entretanto, aí agora entra a parte espiritual, né? Entretanto, podem existir possibilidade de autênticos fenômenos mediúnicos associados causados por entidades desequilibradas. Aí ele chama de fenômeno mediúnico a captação da pessoa das ideias dos espíritos, não é? Não é fenômeno mediúnico ficar na reunião dando comunicação. Aí diz assim, nas reuniões de desobsessão, evidenciam severas reações kármicas em intercâmbio obsessivo. Ele está dizendo que se o nome da pessoa for levado para a reunião de desobsessão, os espíritos que se comunicam evidenciam isso aí. Severas reações kármicas em intercâmbio obsessivo. Ou seja, espíritos vingadores mesmo, cobrando uma dívida do passado que a pessoa fez na época. Hoje aquele que é vítima era algoz. E hoje o algoz, aliás, a vítima se tornou algoz. Então foi uma mudança de posição, não é? De um e de outro. Isso está num outro livro excelente do Jorge Andréa, Visão Espírita nas Distonias Mentais. Muito bom, realmente, esse livro. Agora, vejamos... Não, agora nós vamos deixar isso aqui para depois do intervalo. São 10h35, nós vamos fazer um intervalo de quanto? 20 minutos? 20 minutos.